2224 da passarela. Passarela 2224, mais para transferência de comunicações. Autorizado completado na IDS, desde já segue a descida pelo drive. Positivo, está estabilizado e ajustando, aguardando transferência. Web 583D, chama registro no 2005, alternando 133, decimal 65. 2685 e 13365. Boa noite, está 3561. 3561, está sob contato radar, sobe ao 380, a saída Arbor Elefa. Ao 380, na Arbor Elefa, está 3561. Passando do Duna, agora completo final, chame Torre 1 no 8, 6 200. Torre agora, 18 e meia, obrigado, até já. Zopa 083, descend to 2000 feet, QNH 1014, cleared LS final report established on the localizer. Localizer 2000, 1014, Europa 083. Controle Salvador, Guardião 07. João 07, prossiga. Decolou de Ondina, destino Salvador, 500 pé, litoral sul. Litoral sul, Guardião 07, confirme seu POB, reportando através do Parque de Pituaçu. Está no 02 no POB, chamará Pituaçu 07. Entendi. Fala agora aos 34, livra direita no 21 decimal 9. 219, obrigado. Salve Salvador, muito boa noite, 1-2-2-4 da Passareta. Confirme tua aeronave. Passareta 2224, branco. Passareta 2224, autorizado TAPS via Alfa, Juliet, você vai para o pátio 1 no remoto 1-3. Pátio Juliet, remoto da 1-1-3. Runway 1-0, roupa 083. Runway 083, complete final contact tower 118.6. Okay, 118.6, Europa 030, right? Só confirmando, a posição é a posição 1-3, não era na bota 1, ok? 224. 2224, parte 1, posição 1-3. Ok, parte 1. Boa noite, Europa 083, would you establish ILS runway 10? Europa 083, boa noite, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, Europa 083. Decimal 8. Confirme, portanto, 3561. Senhora presente, chama Recife. As frequências são 1260, alternativa 128, decimal 8. 260-288, 3561, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Cadê a situação, Guardião 07? Guardião 07, chame torre 118, decimal 6. 386. Salvador, Guardião 07. Guardião 07, reporta farol de Tapuã. Portará, farol de Tapuã, Guardião 07. Vertical Itapuã, Guardião 07, visual com a aeronave na curta final. Se eu tô ligado, prossegue a retaguarda na mesma da pouso na greia. Por gentileza, com cautela, você prossegue a retaguarda da aeronave. O vento é de 1-0 graus com 10 nós, é parte curta final do greia, Guardião. A retaguarda do tráfego reportará na curta final do greia, Guardião 07. Scorpion 07, agora no juiz alto, autorizado pouso direto no GRE. O vento é de 1-0 graus com 10, 9, reporte de solo controlado. Passar a solo controlado, Guardião 07. Stairway 3, on ground at 39, turn right and contact the ground 121 decimal 9. Okay, turning up by the right and 121 on the ground, Europa 3, bye. 121 decimal 9, it's frequency the ground. 1219, thank you, bye. Salvador Brown, boa noite, Zero Passiro 3. Salvador Passiro 3, approve the taxi via taxiway Alpha and Juliet. Portão 1, gate 10. Ok, gate 10 via Alpha and Juliet, Zero Passiro 3. Controlado aos 4-1, até a próxima, Guardião. Salve Salvador, boa noite, boa noite do 89. Sim, meu time, aeronave. Salve, boa noite, 89. Autorização da Leão 400, da frente da X-Ray. Pronto, é. Qual pegou no 889? Pronto. Voo 1889, autorizado Galeão, nível de voo 360 via UPS 10. Pistão no zero, curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 1119.8, torre 1118.6, transponder 5142. Torre Zô, Galeão, via Zulu 10, nível 360, decola 10, curva à direita, da El, Leda, Bridge, 198, controle de saída, 186, torre, aloca 5142, igual no 899. Gol 889, cruzamento correto, reportando para o pushback. Reportaremos, obrigado, querido. Pronto para a cópia, vou para o meu Vitor em Serra. Vitor Inder Serra, autorizado para Ribeirão Preto, nível de voo 260, via Alfa Zulu 21, pista 10, curva direita, saída Arbor Elefa, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, transponder 5116. Salvador, muito boa noite, Sinero 63, Ouro Preto, passando 1-0 para o Ouro 60, paciente, Jack Gray. Sinero 63, Ouro 3, oceano identificação, chegada a Golf, desce a 4 mil pés, o ajuste 1014, tem condições de manter essa velocidade? Afirmativo. Mantenha essa velocidade, vai seguir como número 1 na aproximação, está autorizado da presente aprode pelo... Paciente, autorizado pelo 4014, 63, Ouro 4. Informa que perdeu o contato com o centro de paciente. Gente, o senhor assinando a identificação, registra o paciente do seu contato conosco. Sim. 604, desce a nível de voo 050. Salvador, excelente noite, objeto 5810 com a X-Ray. 95810, boa noite. Está na identificação dessa 060, a chegada é a Mari. Mari, descendo para o 0620-5810. Redução 2509. 6303, controle. Você tem condições de voar zona da presente quando mais próximo receber detonação para o localizador? Show do presente voa a duna, mantendo a velocidade e mantendo a descida para 4 mil pés, ajuste 1014. Duna, mantendo high speed, 6309. Boa noite, são 3152. Autorização para Maceió, por favor. São 3152, autorizado Maceió, nível de voo 330 via Upper Wish 58. Pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6. Transponder 5152. 330, abriu 58, igual a 10, curva à esquerda, Puca, transição Caju, controle... 6313, livre de restrições à frente, desce 2 mil pés, ajuste 1014. da Gol, prossiga. Temperatura do ar 28 graus, temperatura da pista 25 graus. Ponto de rodada 22, 22 graus. Ok, obrigado. No 604, livre de restrições à frente, 10 para 3 mil pés, o ajuste 1014, redução 2109. Para 5890, livre de restrições à frente, 10 para 4 mil pés, o ajuste 1014, redução 2309. No zero controle. Webjet, senhora, me chama. Estimativo, Webjet 5810, desce para 4 mil pés, tarifa da restrição em TAP, redução 2309. A forma está recebendo com chiado de fundo e por vezes entrecortado. É, entendeu, descendo ao 050, redução 2309, está livre de restrições o 5810 da Webjet. Passageiro 2224, autorizado 2-0, nível de voo 350, via Pesulu 19, pista 10, curva esquerda, saída Momo Franti, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, transporte 5121. E autorizado 350, decolada 10, curva esquerda, saída Momo Franti, 121, responde 198, é o. Controle 6, 5, 8, 6, a torre. E quando em rota, ingresso na base do 19. Passageiro 2224, transponder 5121. 21, já está no transponder 2224. 2224, reporte pronto para o pushback. Solo 3152, posição 2 para pushback acionamento. Então, 3152, autorizado pushback, reporte contra o táxi. Contra o táxi, 3152. No 604, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente para o limite ao localizador. Presente para o limitado pelo localizador, 604. 6313, redução a critério para aproximação, guarde o vetor final para o localizador. R6313 para o localizador, curva à esquerda, proa, 155. 6313, aposto estabilizado, localizador. Portaremos, 6313. 04 para o localizador curva direita proa 060. 6313 completamente visual, autoriza 1800. Na visual com a 0097, correção 1-0. Afirmativo. 6313. Autorizado, descida para o 1700 pés, aguardando somente a transferência de comunicações. Voo 604, desce para 2000 pés, estado 2014. 2014, voo 604. Web 5890, descida para 3000 pés, ajuste 2014, redução 200 pés. Já mantendo 2109, 3.904. Poderia manter 210, senhor? Mínima linha? Autorizado 5890, 210. Oceaner 6313, controle. Curta. Agora sim, senhor, checa trem, chama a torre 1-8-6-200. Excelente, obrigado, boa noite. Boa. Gol no 604, controle. Prossiga, 604. Completa direita pro 080. Direita 080, gol no 604. Esse é 2000 pés, ajuste 1014, gol no 604. Poderia confirmar? Desce para 2000 pés, ajuste 1014. 2014, gol no 604. Pronto para o táxi. Nosso POB é 150, autonomia de 2 horas e 20, alterna Aracaju. Então, 3152, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajude de altímetro 104. 86, 1014, obrigado. Web 5890, desce a 2000 pés, ajuste 1014. Tem condições de iniciar a redução para 1809? Já estamos mantendo 180, 180, vai dizer para 170 agora, 5890 da WebJet. 5890, somente para informação, tem aeronave à sua frente, posição de 12 horas, 7 milhas e meia, completando agora a final ILS, passando 3000 para 2000 pés, um Boeing 737-800 da Gol com 1,60 de grau de. É, nós estamos visual com o mesmo, iniciando a redução por 5890. Controle Salvador, muito boa noite, gol 1884, fecha a informação de trem, está cruzando 2-1-5 para 1-5-0. Gol 1884, sem identificação, a chegada é a Mari, desce 0-5-0. Identificou a chegada a Mari para o 0-5-0, gol 1884. 0 graus com 8-9. A completa final, chame torre 118, decimal 6-200. Boa.